Vai, só, pode soltar a pancada, Gilberto. Vamos embora. Você é o rei da cacimbinha, rapaz. Portal do Arrocha. 2050. Vamos embora, né? Swing, swing, swing é gostoso, né? Fazer suar o suvaco. Vamos lá, vou cantar aqui na doida aqui, velho. Tá vendo aquela novinha de blusa amarela? Tá vendo aquela novinha de blusa amarela? Já fez 18 anos e deixou de ser donzela. Já fez 18. Vai, Belo, vai! E eu vou com mais. Vou passar, vou passar, vou passar sacando dela. Vou passar, vou passar, vou passar sacando dela. Vou passar, vou passar, vou passar sacando dela. Vou passar, sacando dela. Você vai ensinar pra quem vai. Sarra cima, sarra embaixo, sarra no colo do pai. Sarra cima, sarra embaixo, senta no colo do pai. Senta, vai, sarra embaixo, senta no colo do pai. Puxa o sarra, Gilberto. Se cansa, mas tô ficando velhinho, cabelo branco, né? É bom demais, meu, a sacanagem, a brincadeira, né? Só rei da cacimbinha, bicho. É vergonha de mãe, mas tem que matar o cachê. É. Aquela menina de blusa amarela, tá vendo aquela moça de blusa amarela? Já fez 18 anos e deixou de ser donzela. Já fez 18 anos. Vem. Eu vou passar, vou passar, vou passar sarrando ela. Vou passar, vou passar, vou passar sarrando ela. Vou passar, vou passar, vou passar sarrando ela. Vou passar, vou passar, vou passar sarrando ela. Sarro cima, sarro baixo, senta no colo do pai. Eita, que swing da porra, bicho. Ave Maria, essa banda é boa demais. Eu bebo. Até Clarissa, né? Foi, mas, porque só não falando, só não pode nem elogiar. Como é elogia, ele já começa a dar os facão. Dá uma chinelada na cara, não vou pagar o cachê. Onde aí, terminou aí, já foi. Ficou bom também, assim. Vamos gravar outra.